Mega 980, morning, clear, line up and take off, runway 10, wind is 100 degrees, 14 knots, QNH 1013. Line up and clear for takeoff, runway 10 for Mega 980. Dois para o táxi com 60 a bordo, alternando com 23:30 de autonomia. 3602, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 190 Torre, 186, altímetro 10013. Juliette Alfa, ponto de espera da 10186, altímetro 1013, 3602. Eric 980 and 137, Salvador Control Frequency 119 and decimal 35. Correction, 119 and decimal 8. Have a nice trip. 119 and decimal 8, American 980. Good day. Cada mar é altímetro 10, 13. 84, 10 para 5000, 13, 260. Archer American 980 with you climbing out of 2500. American 980 ready to contact on departure, climb to flight level 390 Puka departure, casual transition. We're climbing the 390 Puka departure, casual transition, American 980. Oh, Alpha Vigilete, tá pronto ou índio November Alpha na intercessão? Bate 4, ok? Tá no 4, por estacionamento na posição posterior pro invés. Autorizado, chão suspeito. Autorizado, tomar para o invés do 4. Deixa na interseção com a pista livre, vou ingressar uma viatura da Infraero aí no pátio 4, ok? Mike Coveto, mantenha condições visuais, 1 no meu pés, altímetro 10, 13. Confirma o código transportacional. 3602 após o Gulfstream, alinhar e manter, Pistão 0. Gulfstream, vai alinhar e manter, 3602. November 91, Charlie Whiskey, Kilo 4, take off, runway 10070 degrees, 12 knots. Now 1, Charlie Whiskey, sorry, can you repeat that, please? Clear for takeoff, the wind is 080 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, 1, Charlie Whiskey. As eu passo no 207. Quanto 90 para pushback acionamento? Autorizado, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, vai chamar para o táxi, 35490. November 91, Charlie Whisker, 140, solo control frequency 119 at this point, have a nice trip. 19-8, good day. Archer Gulfstream 91, Charlie Whisker, out of 2000 for 130. November 91, Charlie Whisker, radio contact on departure, climb to flight level 130, book of departure, casual transition. Okay, up to 130, book of departure, and Eric, it's you, Charlie. Rádio autorizado, Alfa Verde Juliet, o vento 90,12. 3602, 090 graus, 129, decolagem autorizada, pista 10. Está iniciado. Chegou. É o Gol 19-23-24, transmita pushback. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará. De leste declara os 42, tem condições de curvar à esquerda de imediato, cruzamento imediato aeródromo? Afirmo. Autorizado então, curva à esquerda, cruzamento aeródromo, a proa do lado de frente, aguardando o praia de buraquinho. Afirmo, só no cruzamento do aeródromo, só proa do lado de frente, aguardando para passar para a praia de buraquinho, alta dentro de leste. Então 3602, declara os 42, 98, controle, boa viagem. 98, obrigado. Torre Salvador, Altan 3198, final. 3198, continua a aproximação, tráfego avistado, reporte o externo checado, pista 10. Reportaram o externo checado, 10, 3198. Gol 1260, está autorizado a final do procedimento LS7Y0. Desça para 2000 pés, altímetro agora 1012, reporte estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 5000, ajustado 1012, 1260. Salvador, o TAN 3602, cruza 3000 na saída da EL. TAN 3602, contato radar na decolagem, subou nível 300 na saída da EL, após leda direto, Porto Seguro. Gente, faz voz da EL da presente? Afirma. Baixar travar 3198. 3198, pista 10, pouso autorizado, altímetro 1380, uma dúzia, o vento. Gente, pouso da 3198. Também recebo a indicação de TQZ, aeronave 150, César 150, afastando o setor nordeste do aeródromo, quem está afastando o aeródromo? Desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro 1013. Descendo por 050, QNH padrão, TAN 3296, obrigado a mais. Gol 260, altímetro 1013. Gente, obrigado. 101, bom dia. Braé, qual o setor que afasta? Aerotaxi é o 355-490. Está com 54 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Paulo Afonso. Qual é a alternativa? Sierra Bravo, Uniforme Fox, Paulo Afonso. Taxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera 90, torre 1186, altímetro 90. Taxi Juliette Alfa, ponto de espera 108B, 355-490. Aterro, Índia Novembro Alfa. Ajuste no 0, no 3, 28 graus de temperatura, 90,12, guardião, é Reinaldo, né? Opa, vou nem 7, tá livre decolagem, o guardião 01, aguarde o nosso site de comunicações. Tá passando Alfa Vista Juliette, mantendo 1.100, temperatura aqui. Papatango Alfa Vista Juliette, clareza 1. Mantenha 1 no meu pés no corredor forte. Afirmativo, clareza 1 para Papatango Alfa Vista Juliette, está mantendo 1.100 no corredor forte em condições visuais. Certo, altímetro 1.0, 1.3. Mensagem com forte ato. E agora, meu Deus? Permanece. Ok, graças. Galeão, ciente. 3:50 no 26. Táxi à direita, Índia Alfa. Ponto, espera no 90 pela torre, 1186. Altímetro 90 no 3, seguindo o trip à direita. À direita, é, curva à direita, pois esquerda na Índia Alfa, João Torre Salvador, 118 Palmeira, ajuste no 03, 0903. 3198, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 03. Alfa Kilo, pátio 1, pátio 3, 02, confirma. Contrário, já está taxando o pátio 3, agora vai ingressar no pátio 1, portão 03. Afirmativo, pátio 3, pátio 1 para o 03, 3198. Salvador, 35490, ponto de espera, pronto. 35490, pista 1-0, autorizado, aliás, decolar, o vento 090 graus, 1-4, nosso. Livre decolagem para 35490. Salvador, o Papo Romeu na Federal, está alinhado e pronto para decolar de volta. Decolagem autorizada, pista 1-7, Índio na Federal, 90,13. Decolagem autorizada, Índio na Federal. Deslocando para Itaberaba, POB padrão, mantendo condições visuais, aguardando autorização para Trua Ideal 305. Guardião 01, autorizado para lá. Guardião Verona pro ano, grato. Pronto. 13, mantém o ponto de espera, pistola 0. Mantém o ponto de espera, 0, 0, 0, 0. Recife no 251, alterna o 3325. 1260, autorizado ILS, XAI, pistão na 0, reposto estabilizado. Isso, bota lá. Golo 260 estabilizado. Golo 260, complete aproximação, chame torre 118 e São Meia. 26. Via chegada Mari, desça para 2.000 pés, ajuste na 093. Ok, via chegada Mari para 2.000 pés, de QNH padrão, está 3.890. A esquerda de imediato, cruzamento menor? Sente, curva da esquerda para cruzamento imediato, Índia na primeira alfa. Autorizado, cruzamento imediato do aeródromo, aguarde para as comunicações. Sente, aguardará ficar nas costas na primeira alfa. Gol 260 estabilizado. Continua aproximação, 260, aguarde a pista livre. Aguardando pista livre, gol 260, está 2 milhas do Índia 3. Sai da Momo. Sai da Momo. Trip 5490. Radião 01, informa que há um helicóptero mantendo 1.500 pés, alinhei para subir para Limpi. Ciente do tráfego, mas não visual, Radião 01. Ciente da presente, Bruno de Buraquinho, chamará 119 de cima 8, controle, 15 na Beberal. Bruno 260, tráfego pequeno forte cruzando o aeródromo, vai afastar no setor nordeste, linha do litoral. Não interfere na sua aproximação, 100 graus, 14 nós, pista 10, posto 30, Bruno 260. Gente, Bruno 260, por gentileza, reconfirme o vento? É, alinhado, 100 graus, uma dúzia nossa. Obrigado. O gol no 983, observará o posto 37 companhia, após estar autorizado a alinhar e manter. Fiz Juliette Bravo Delta, cruzamento autorizado. Na Lima vai chamar o solo 120 nosso pro parte 3. Juliette Bravo Delta. 130, contact Aracaju, frequência 120, decimal 30. 120, 30, Charlie Whiskey. Pode olhar na cozinha, passou através de Paris, pro lado cadeira. Controle ciente. Radião 01, não confirma estimado de pouso. Controle ciente, frequência livre de coordenação. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Índio November Alpha na proa de Buraquinho para manobra na Praia do Forte, 20 milhas fora, limitado, na sua escuta. Papa Romeu Índio November Alpha, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, corretor forte. Gente, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, Índio November Alpha. Abarro meu em dia novembro alfa e formou um teste com o Charlie 150 no corredor forte, mantendo 1.000 pés. Gente, vai procurar manter o tráfego à vista em dia novembro alfa. Bruno 260, no solo 54, libera direita, 121.9. 219. Na Lima, Juliette, Bravo Delta, ingresso, pátio 1 ou pátio 3? Afirmativo, Juliette, Bravo. Afirmativo, cruzo pátio 1 ou pátio 3? Colocou no 260, livrou. 260 via Alfa, reporta antes daquilo. de Alfa, rebota antes daquilo, 260. Daquilo, 260. 983, declarado ao 56, controle 19.8, boa viagem. 19.8, bom trabalho, 93. Valdir. 1, portão 04. Ingresso, parte 3, após parte 1, para o portão 04. 1983, contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360, saída da EL. 360 na DAEL, Guru 983. Guru 2000, só observa o parqueamento de uma aeronave de pequeno porte aí no pátio 3. Tem, tudo bom. Obrigado. Ô, meia. Correu da 86 até 3896. Tá do Leda para o Guru 93? Visual que eu tô? Guru 983, autorizado de Leda. Leda, 93. Pesoito 96, avistado, checa o trem, 100 graus, 14 nós, pista 10, pouso autorizado. Ok, trem de pouso faixa travado, livre pouso, tá 3896. Polo Romeo, Mike, é com Victor, controle? É com Victor. Frequência livre? Aracaju, uma centena autorizada, decola no 10, direito na saída Conde, controle em 119.8, aciona 0264, confirmando, 0264. negativo. Direito 219. Livre direita, solo 219, tá 329, abre. Salvo, Salvador, bom dia, tá 3896, livre via eco. 3896, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 06. Ok, tá aqui, Alfa Kilo, pátio 3, pátio 1, portão 612, tá 3896. Pastor 17, contato radar 62 milhas nordeste de Salvador, mantenha o nível de voo 900 na Pro ZR. Na Pro ZR, mantenha uma centena, autoriza coral para o pastor 17. Pastor 17, autorizado para o de coral, sem identificação. Coral, identificou o pastor 17. Juliette, Mike Serra, mescla do controle? Pula 983, chame centro Recife, 1251, alterna 3325. Confirmando, 251, alterna 335? 133, decimal 25. 251, alterna 133, decimal 25, 993. Dia 9 Emirados está visual, contrato? Negativo, negativo. Dia 9 Emirados está aqui a 10 milhas para o corredor forte ainda. Alfa Vitor Juliette está ciente do tráfego? Alfa Vitor Juliette está visual do tráfego, velho. Está no trás na 9 Emirados aqui. Visual com mesmo também. Controle Salvador, bom dia, papapá, Juliette, como é que é? Tá mantendo o nível 1.